Casa. Líder de audiência. Você ouviu o Grande Jornal do Meio-Dia. CYJ 336, 810 kHz, 5.000 watts de potência. Rádio Esperança. A partir de agora.